Olha pro lado e canta, vai, olha pro lado. Os dias são maus, está difícil encontrar alguém. Oh não, que queira pagar preço só pra te ver bem. Os dias são tristes, mas Deus vai mandar socorro. Você crê nessa palavra, meu irmão? Creia, você vai sorrir de novo. Existe sempre uma multidão, é. Mas Deus conhece os corações, Ele sempre estará contigo. Gente desprezou, é. Eu vejo lágrimas que chegaram até o trono, lágrimas de homens e mulheres de Deus, aleluia. Eu louvo ao Deus porque alguém me amou. Oh glória, oh. Às vezes a gente se sente tão sozinho. Oh Deus, eu sei bem o que é isso. Eu sei o que é um banco de praça. Mas não precisa estar em um banco de praça para se sentir só. Porque a pior solidão que existe, o pior tipo de solidão que existe, é aquela que experimentamos em meio a uma multidão. Tantos nos cercam, tantos nos rodeiam. Oh Lord, há tempos na vida que a gente precisa de um ombro para chorar, de alguém que não nos acuse, de alguém que diga: pode chorar aqui no meu ombro. Alguém que a gente possa contar as coisas erradas que às vezes fazemos, e no outro dia o nosso nome não saia na primeira página do jornal da fofoca. Alguém que a gente possa confiar. Alguém que no exame a ponto de dizer: olha, eu sei, você errou, mas eu vou lutar a teu favor, eu vou batalhar junto contigo. Oh não, oh não. Os dias são maus, está difícil encontrar amigos. Alguém disposto a sofrer contigo, pois para te acusar existe sempre uma multidão. Fala, para teu irmão: Deus conhece teu coração, meu irmão. Ele sempre está.